rocha, aperta o peito e confunde. Eu sem você não sou ninguém. Todos meus pensamentos são seus. Meu anjo no espelho. Minha imagem está só, sofrendo de amor. Não dá mais pra viver. É grande a minha dor. Oh, oh. Júnior Calado, inovação e criatividade em suas produções. Meu amor, de onde está? Sem você, não sei viver. Saiu a te procurar sem saber. Que sem o teu calor, eu não sou nada, sou nada. Na realidade, a solidão já faz parte do meu coração. Ainda te amo, te amo. Volte pro meu colo, por favor, pois eu sei que sem. DJ Júnior Calado, detonando só as marcantes. DJ Júnior Calado. Dizer o que eu posso dizer. Estou cantando agora pra você ouvir com outra pessoa. É que às vezes acho que não sou.

noite estava lá, nessa festa com você. Foi nesse o primeiro beijo que aconteceu, quando a música tocou. DJ Júnior Calado, produzindo os melhores CDs pra você. Alô, DJ Júnior Calado, solta só, manda ver, meu DJ!

DJ Júnior Calado. A gente se liga em você. A voz que faz a melodia. Passa um filme na minha cabeça quando penso em você. Uma saudade me atormenta toda hora, eu quero te ver. Eu não saio do seu lado como eu adoro amar você. Sou da equipe Itamex, eu sou fã do Mega Príncipe Negro. O som da galera me conquistou. Sou de Ananindeua, sou da equipe Itamex. Mega Príncipe Negro, você fez eu me apaixonar. Você é o sucesso, aqui é de